Panorama Agrícola para 14 de agosto de 2012, terça-feira. A Secretaria Estadual da Agricultura apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Terça-feira, 14 de agosto de 2012, noite de lua minguante, estamos abrindo para você, nosso ouvinte, o Panorama Agrícola. Na mesa de som, o Eduardo Maier envia o seguinte ditado para você. Existem dois dias do ano em que não podemos fazer nada. Ontem e amanhã. Confira no programa de hoje uma dica para o seu solo. Na entrevista, Tunápolis realiza 7 cursos de bovinocultura de leite. E hoje tem Professor da Terra com Evaldo Roberto da Ipagre de Bom Retiro, que dá orientações para você na sua propriedade. Telefone 48-3665-5359 e participe aqui do Panorama Agrícola ou envie e-mail para panoramaagricola@ipagre.sc.gov.br. Uma dica que pode mudar o seu dia. O solo é o principal armazém da água. Realize um manejo adequado. Aumente a cobertura do solo com plantas e mantenha-as espalhadas com o objetivo de protegê-lo e manter a sua matéria orgânica. Realize também o plantio direto e ou o cultivo mínimo. É hora das notícias. Serviço Nacional de Aprendizagem Rural em Santa Catarina está beneficiando mais de 5 mil produtores rurais neste mês de agosto com treinamentos voltados à formação profissional rural e à promoção social. As ações de formação profissional rural envolvem atividades de apoio agro-silvipastoril, pecuária, agroindústria, agricultura, atividades relativas à prestação de serviços, silvicultura e aquicultura. Na linha de promoção social, o Senar promove atividades educativas e preventivas nas áreas de educação, artesanato, cultura, esporte e lazer, alimentação e nutrição, saúde e organização comunitária. Confira as novidades que podem ajudar você a decidir melhor. Na entrevista de hoje, conversamos com o engenheiro agrônomo da EPAGRE em Tunápolis, Célio Air Mikulski. Como está a EPAGRE organizando aí o produtor de leite vinculado à COMILP para dar cursos de capacitação em bovinocultura de leite? A EPAGRE, né, através do projeto Microbacias 2, vem assessorando então, a COMILP, que é uma cooperativa de agricultores familiares, surgida no projeto Microbacias 2. Então, dando continuidade aí às parcerias e às capacitações, a EPAGRE vem promovendo ao longo dos anos diversos cursos. No ano passado, a gente focou na parte de qualidade do leite e ordem higiênica. E então, para esse ano, estão previstos aí cursos na melhoria do sistema produtivo nas propriedades rurais. Visando, então, a redução dos custos, né, através da produção de leite baseado em pastagens perenes e também no planejamento, controle contábil e gerencial da propriedade. Bem, Célio, quantas famílias devem ser beneficiadas? Bom, hoje a COMILP conta com em torno aí de 120 famílias sócias, né? Então, esse é o nosso planejamento inicial aí de realizarmos 7 capacitações, 7 cursos, né? Nas comunidades no interior serão ministrados esses cursos, serão 7 cursos, e então pretendemos atingir esses 120 associados da COMILP nessas práticas, nessas tecnologias aí, de produção de leite à base de pasto. Além disso, também iremos abordar outros assuntos como planejamento forrageiro, né, manejo sanitário animal, melhoramento animal e também uma parte muito importante que será ministrada aí pela nossa colega extensionista social, que se refere à qualidade de vida no meio rural, né. Também é importante conciliar, além da parte econômica, a parte social e ambiental aí, junto a essas famílias. Então, será trabalhado esses temas aí, né, ao longo desses cursos. Interessante, Célio, que o custo de produção do leite deu uma subida em função do aumento no preço do milho e da soja. Então, cada vez mais o produtor tem que investir realmente em forrageiras, né? Essa é a filosofia, né, praticamente de toda a Ipagre, a empresa de pesquisa agropecuária, aí, de sempre estar reduzindo os custos, né? E a melhor forma do agricultor reduzir custo, produzir leite mais barato, é investir através da tecnologia, é através da produção de leite, através de pastagens perenes, né? Perenes de verão, aí com também as práticas baseadas no PRV, né? Divisão de área, piqueteamento, sombra, água. Então, com isso ele pode reduzir os custos e não ficar refém aí de insumos externos aí da propriedade, como comentou aí, né, o milho, a soja, devido a problemas de estiagem no último ano, tanto no Brasil como agora nos Estados Unidos. Então, o milho e a soja está muito caro. Então, a melhor forma de reduzir esses custos é através da produção de leite baseada em pastagens perenes. Bem, para o ouvinte ter uma ideia e também o pessoal aí da Comilp ser mobilizado, vamos anunciar aí o calendário desses cursos de bovinocultura de leite em Tunápolis. Começa dia 16 de agosto aonde, Célio? Bom, então o primeiro curso será realizado, né, dia 16 de agosto no Clube da Linha Canaleta. Então esse será o nosso primeiro curso agora, então, que será realizado, né? Dando sequência, então, no dia 23 de agosto, então será na Linha São Jorge, para os associados que residem nessa comunidade. No dia 31 de agosto, então, o terceiro curso será programado para a Linha Fátima. E aí, dando sequência, no próximo mês, em setembro, né, nós temos aí mais 4 cursos programados para o mês de setembro. No dia 6 de setembro, então, na Linha Pitangueira, para todos os associados da Linha Pitangueira, que irá juntar as comunidades de Sete Tombos, também em Linha Pitangueira, dia 6 de setembro. No dia 11 de setembro, será realizado o curso na linha Raigão Baixo, e no dia 18 do 9 na linha Raigão Alto, e finalizando então essa rodada de cursos aí, no dia 25 do 9, para as comunidades da linha São José e São Pedro, nós iremos juntar essas duas comunidades, e o curso é realizado então no salão da comunidade da linha São José. Perfeito, conversamos aqui no Panorama Agrícola com o engenheiro agrônomo da Ipagre de Tunápolis, Célio Air Mikuski, sobre cursos de bovinocultura de leite. Célio, muito obrigado pelas suas informações. Fique agora com o Professor da Terra. Amigo agricultor, não importa o tamanho da área de sua propriedade, e sim a forma de utilização do espaço. Por isso é fundamental organizar um mapa do terreno, identificando a paisagem, mata, capoeira, estrada, construção, lavoura, pastagem, açude e banhado. Com isso, você poderá desenhar sua propriedade e visualizar no papel as áreas de produção. É interessante medir a área de lavoura e pastagem para saber o quanto poderá implantar de cada atividade. Conhecer a capacidade da mão de obra familiar é um detalhe importante, porque nem sempre existe mão de obra disponível ou qualificada para as atividades. Se faz necessário conhecer o potencial dos recursos naturais disponíveis em sua propriedade. Por exemplo, qual é a disponibilidade de água para irrigação em períodos de estiagem? Pois todos os seres vivos necessitam de água para viver. Os vegetais e animais são seres vivos que produzem alimento. A diversificação é uma excelente estratégia para a sustentabilidade da propriedade, principalmente quando existe associação entre a produção vegetal e animal. A vaca, além de produzir leite, também produz esterco, um insumo orgânico eficiente e sustentável. Fazer a análise de solo e utilizar práticas conservacionistas como plantio em nível, rotação de culturas, plantio ou semeadura direta em solo coberto com palhada. Planejar as atividades e ações a serem desenvolvidas irá contribuir na organização do trabalho e da produção. E o interessante é que você é quem decide o que fazer e como fazer, mas a resposta será de acordo com a sua escolha. E o resultado econômico, social e ambiental